Ok, então livra 190 para o 050 na proa de TAP, o Mike Charlie Alpha. O Mike Charlie Alpha confirma a velocidade na descida? 240 mais. 6, tem condições de manter até Duna? Afirmativo. 6, quando dá presente, voa Duna, descendo para o 050, Mike Charlie Alpha com 250 mais. 240. Na proa de Duna, 240, obrigado. Poderia confirmar, então na proa de Duna, o Mike Charlie Alpha desce 2.000, é isso? Desce inicialmente para 3.000 pés o ajuste Mi-21, o Mike Charlie Alpha. 3.000 Mi-21. Zero, cheque o trem, pouso livre 1-0, 160 graus com 7 nós. Pouso 5-2, decolou os 2-2, chama agora o controle 1-2-0-8, uma boa noite. 1-2-0-10-1-8, TAN 3-8, 5-2, boa semana. Igualmente. Voo no 896 ocupará o portal número 4. Fica atento ao tráfego da companhia. Assim que ele iniciar o táxi, pode ingressar e prosseguir para o 04. Assente, fica atento ao tráfego, posição 04, voo no 896. Para o táxi, voo no 704 com 140 a bordo, 1h54 até na Recife. Está livre até o ponto de espera do 10, é cruze pronto para decolagem, voo no 714. Livre à direita, reporta pronto, ponto de espera da 10, voo no 714. São 330, só para contar na ABS. São 3252. Confere. A Lima tem cabeceira no 0 no 714. A Lima tem cabeceira 1-0 no 714. TAN 3-1-7-0, sou solo aos 2-4, libere a direita, táxi via Alfa, Juliette para o 612 na minha escuta até lá, 3-1-7-0. Ligando à direita, Alfa, Juliette para o 612 na minha escuta, 3-1-7-0. No 4, tem autorizada a decolagem da 1-0, 1-8-0 graus com 8 nós. Autorizada a decolagem da 1-0 para o voo 1-7 no 4. Charlotte, Gol 994. Pro 994, monitore 18-6, aguarde cópia. Obrigado. Um 714 decolou os 27. Chama agora o controle em 1208, boa noite. 208, boa noite. 994 está pronto para cópia. 994 prossiga. Para Maceió, autorizado nível de voo 350, a rota pelo ISC 58 até a posição Orágua, após direto. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Frequência do controle 1208. Seu código transponder 5511, voo 1994. Autorizado Maceió, nível 350. Número ISC 50 até Orágua, após direto. Maceió, decola da 10, curva esquerda após Pucaragaju. Acena 5511, controle 208. Chame pronto para o push 1994. Chama pronto já. Obrigado, boa noite, boa semana. Bom, bem. Some of the approach control this morning is jet 6746 out of 190 down to 150, we have Alpha. Webjet 6746, qualquer dentro, clear my arrival, descent flight level 050. My arrival, descent flight level 050, copy that 46. Approach, is there any chance for a flight rack to adopt position? It can arrive at number 2 to approach. Thank you. Charlie Alpha, 2000 pés, ajuste 1021, calibre LS, repórter estabilizado, mantendo 240 nós. 2000, tá, chamarei estabilizado, Mike Charlie Alpha. voo no 7114, chama Recife, 2685, alternado no 2545. 2085, 2545. Mike Charlie Alpha tá mantendo 240 nós? Ah, afirmativo. Sente. Mantenha 240 para sequenciamento, Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha, muito obrigado. Correção, Mike Charlie Alpha, confere. Web 6746, reduce 250 knots. Reducing Alpha 250, copy that 46. Eu solicito o desvio direito, Mike Charlie Alpha. Confirma pro? 100. Está livre de desvio, o Mike Charlie Alpha tem alguma proa à esquerda pro senhor? Não, a esquerda não dá. Sim, já proa 110 por quantas milhas? Proa 100, por mais 4 milhas só. Sim, já pode estar pulando Duna, o Mike Charlie Alpha mantendo a velocidade. Ótimo, ótimo. Desviation left side across to avoid the weather. Copy heading. Heading right now 040. Roger, 040, where we 6746 and reduce 220 knots. Reducing now for 220 knots, copy that 46. Tá retornando a proa de Duna, Mike, será? Go ahead, 46. Confirm your heading. Heading now 050 to avoid another weather, left side of it, of course. Roger, after deviation, fly heading 030. After deviation 030 for 46. Confirm maintain 5000. Descent 3000, QNH1021. QNH1021, clear down for 3000, 46. Mike, Charlie Alpha, estabilizado? Afirmativo, estabilizando. Torre, 186. 186. left 030 now for Webby 6746. Tango Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, boa noite. Boa noite, estabilizado, vamos lá. Ciente. Vento de 130 graus com 14 nós. Reporte checado, Mike Charlie Alpha. Deixa eu ver checado. 46, with a set localizer, turn right heading 050. Right 050 for local 6746. And descend 2000 feet, turn H1021, clear, final report established localizer. Turn H1021 down to 2000, call you when established. Copy that, 46. Já passou o externo contra embaixo e checado o Mike Charlie Alpha. Livre pouso no 0130 com 169, Mike Charlie Alpha. Autorizado pouso no 0, Mike Charlie Alpha. Bom dia, tá pronto, cópia? Belém 380, a rota Pezulu 41, decola da 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição Trova, frequência do controle Salvador em 1208, seu transponder 5516. Nome pronto para puxa acionamento 5317. Alfa Solos 41, libere pista direita, qual é o pátio de destino? Vai ser o 5, a aeroporto Sabaita. Táxi via Alfa, Juliette, cruzamento do pátio 1, reporte para cruzar a pista 17, Mike Charlie Alfa. Ok, Alfa, pátio 1, chama de cruzamento 17, obrigado. Salvador Tower, good evening, this is Webjet 6746, we are 3 miles from outer markets, complete the study. Roger. Complete your push, runway 10, 120 degrees, 10 knots. I will report runway vacated, Webjet 56746. Please confirm, sir, runway is wet, it's raining over the field. I negative, sir. Runway is dry, okay? Thank you. jet 6746, clear to land runway 10, 140 degrees, 12 knots. Clear to land 6746. Autorizado, reporte táxi, 1994. Autorizado, 94. João Pessoa? Afirmativo. Aguarde qualquer. Agora não poderia passar a saída? Puca, transição Aracaju. Puca, Aracaju, obrigado. Airjet 6746 on the ground at 45. Taxi Alpha and report before Juliet intersection Webjet 6746. Project Alpha, call it for Juliet, Webjet 6746. Charlie Alpha, pode cruzar a pista 17, prosseguir até o Pátio 5, Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha, grato. Boa noite. Pronto, copa. João Pessoa 390, a Peruísque 58, a rota até Recife, após direto. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 1208. Seu transponder 55 no 3, gol no 896. Fecha a posição 390 para João Pessoa, vira via Peruísque 58, após Recife, após direto. É igual da 1 a 0, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O controle é 120.8 e o transponder é 5513, cotejou o gol 1896. Está correto. Para o acionamento e push, já pode chamar na frequência 186, gol 1896. Para push e back, acionamento chamar 186, grato 896. Jet 6746 Alpha, hold short, Juliet. Roger, maintain position 6746. Maintain position 6746. Para o táxi, o gol no 994, PLB 123, autonomia de 12h30, alterna Natal. Está livre até o ponto de espera, dano zero, reporte pronto para decolagem, gol no 994. Até o ponto de espera livre, chamada pronta, gol no 994. Torre Gol no 896, tá na posição 4 para pushback acionamento. Ok, aguarde, apenas vai passar a cauda da aeronave da Webjet. Você pode coordenar com a equipe de solo 537 da Web passar a cauda, você pode executar o push. A aeronave vai estacionar aí no portão 2, ok? Tá ciente, após o Web vai executar o pushback Gol no 896. Web 6746, taxi right, Juliet, gate number 2, 6746. Juliet, gate number 2, Webjet 6746, boa noite. Espera da 10 pronto, voo no 994. Livre linharia e decolar, 170 graus com 8 nós no 994. Linharia e decolar da 10 voo no 994.